Horóscopo. Confira o seu signo. Previsões agora para você que é de Libra. Problemas emocionais te afligindo. Bom, Libriano, pensa nas suas contas e deixa o lado emocional pra lá. Você também irá chorar, mas ao menos será por outro motivo. Previsões agora para você que é de Escorpião. Momento de harmonia na família. Ou seja, Escorpiano, cabe a você acabar com tudo isso. Previsões agora para você que é de Sagitário. Na saúde, deve ter cuidado com o estômago. Bom, se o problema for cachaça, deve cuidar de outra coisa também. Agora, Pai Charuto, uma simpatia que muita gente quer saber. Pra trazer de volta a pessoa amada. Olha, eu vou lhe falar que essas simpatias de pessoa amada que trago de volta, pessoa amada em 7 dias, ou trago a base de porrada, ou trago a base de macumba, isso daí, na verdade, não funciona. O amor, minha filha, é como um peido. Se você tem que forçá-lo, provavelmente vira merda. Por isso, sorria. Se você é capaz de sorrir quando tudo deu errado, é porque você já arranjou alguém pra colocar a culpa, né?